dimensões. Vou desenhando versos no universo. Dimensões. Brilham estrelas quando eu me expresso. Dimensões. Muitos planetas que vão se chocar. Dimensões. Um novo espaço se desenhará. Dimensões. Vou desenhando versos no universo. Dimensões. Brilham estrelas quando eu me expresso. Dimensões. Muitos planetas que vão se chocar. Perambulando meus olhares por toda a dimensão, na sensação de ser feliz quando o trabalho vale a pena. Do que escrevo, do que vivo, forma a imensidão. Faço dela um clássico filme onde ninguém rouba a cena. O roteiro que eu escrevi são as asas de um ser que sonha, voando sobre o céu até o topo da montanha, ultrapassando barreiras, adquirindo maneiras. Vou atrás do meu queijo, desviando das ratoeiras que colocam na estrada pra atrasar quem trampa sério. Que pra mim é amor, pra muitos ainda é mistério. Que eu venero é muito mais do que talento e arte, é força de vontade. O vendaval que me invade, pena que muita gente vai de forma desonesta. Pensa que sou do tipo que põe sorvete na testa, ainda me testa e atesta, me impondo seus valores, pintando arco-íris com suas mórbidas cores. Meu jardim tem outras flores, odores e criações. Sei que o dinheiro é bom, mas tenho outras ambições, tipo levar o conteúdo e a poesia que precisa, pra ver se a cena muda e o sonho se concretiza. Realiza tudo aquilo que o peito sente, tudo que sai da mente que me torna presente, pra fazer com palavras e batidas o sentimento que alimenta o meu espírito, que rema com o vento. O universo dos meus versos crio constelações. Nas estrelas prego as rimas desse som. O universo dos meus versos crio constelações. Esse é o brilho do meu dom. Nas dimensões. Dimensões. Era difícil com a pouca experiência. Final da adolescência, início da resistência, que domava minha alma com um toque de melodia. O rap fazia meu coração sua moradia, trazendo maturidade junto com a maioridade. Me joguei de cabeça e acreditava de verdade. Cada rima evolução, depois a metrificação. Logo eu já tava fazendo o que eu chamava de canção. Via realização, compromisso em floração. Lá no quarto de engenho, junção de letra e produção. Em cada superação, um obstáculo eu pulava, aprendendo com os erros que nem sempre eu calculava. Difícil de acreditar o que é belo de se dizer. Rebelo no meu viver todo dia no despertar. O motivo de eu sonhar com castelo que vou fazer. Com força para vencer e com garras para lutar. Aprendi com paciência que tudo tem o seu tempo. Entendi que cada música registra um momento. E senti necessidade de expor com sensatez. A construção do saber com minha alma em suma nudez. Com brilho desse meu sol que radia nos corações. Amplitude desse meu céu. Onde eu faço constelações. Nessa obra eu sou pedreiro, engenheiro de construções. Universo feito de versos em diversas dimensões. O universo dos meus versos crio constelações. Nas estrelas prego as rimas desse som. O universo dos meus versos crio constelações. Esse é o brilho do meu dom. Nas dimensões. Dimensões. Vou desenhando versos no universo. Dimensões. Brilham estrelas quando eu me expresso. Dimensões. Muitos planetas que vão se chocar. Dimensões. Um novo espaço se desenhará. Dimensões. Vou desenhando versos no universo. Dimensões. Brilham estrelas quando eu me expresso. Dimensões. Muitos planetas que vão se chocar.